Tupac, Tupac, o rap americano, Tupac, o Tupac, o rap norte-americano, que cantava sobre coisas. Ele é o rap norte-americano, eu gosto do Tupac. Ele é conhecido como Tupac, Macavelho apenas Pac. É um rapper, ator e compositor estadunidense, considerado por muitos um dos melhores e mais importantes rappers do mundo. Ele é Tupac, é Tupac, Tupac Shakur. Ele é Tupac, ele é cara do Tupac Shakur. Câncer terminal, o câncer terminal, câncer terminal, Tupac, tem notórios big no pitório do Supreme, nem Suzy Knight, Suzy Knight, Tupac, Tupac, Tupac, how you do want it, Tupac, change the talent. Hi Mari, Hi Mari, edita ainda suas canções, Tupac.